vem de no acaso o amor da gente. Ai, nas minhas mãos o teu olhar ardente. Procura desvendar no meu segredo a dor humana do meu amor. Digas a vingará, que ilusão me espera quando meu futuro só aquela por quem vou vivendo assim à toa. Se a sorte será má ou boa, para que ela venha consolar-me um dia, a dor humana do meu amor. Cobrem de flores,